É os vagabundo do lado sul do mapa de São Paulo. Gangsta com pit alto, eis o resultado. Avalanche, é nós que tá na pista. Levanta a mão, cadê os clones e as filhas? Mas já pensa que o rap tá em clima de erupção. As grandes maloqueiro, vai sair do chão. Avisa lá pros boy que o gueto tá nas pistas. As grandes maloqueiro, então vai, mão pra cima. Avalanche estrutura, aumenta o som. Hoje em dia nós erguei a poeira das ruas. Agora tamo tremendo nas pistas pra nós. Novidade, tiozinho, raridade. Os irmãos Jackson's Five, a G-Unity, Tupac. O Walk é a base, a Faiz que é a letra. Juntame, tacamos fogo pra nós dar bate-cabeça. Quem diria, é gangsta no baile. Sem maldade, mas que errou demais. Nós deixa pro Bin Laden. Os gangsta rap no grave do falante. A junção do peso e o swing dançante. Dá um grau no som e aumenta até o talo. Explode tudo na bazuca do seu carro. Que é o Digão, 13 até o osso. Só louco, bola, kamikaze, chapa quente. Monstro, Everton, zoião da função. 100% Avalanche, é nós mesmo. Já pensa que o rap tá em clima de erupção. As grandes maloqueiro, vai sair do chão. Avisa lá pros boy que o gueto tá nas pistas. As grandes maloqueiro, então vai, mão pra cima. Avalanche estrutura, aumenta o som. As mina, os cara, de calça larga. Nós no falante da nave rachando as caixas seladas. Cabelo molhado, batom vermelho, saia curta. A mina dá a piscada pro mano da muda, são várias delas. Escolha dedo true, suado. Põe na mira e ataca, se der faz strike. Em jogo de xadrez eu abro exceção pras damas, mas tem que saber jogar, senão cê se apaixona. O pitch aumentado, as estruturas nós abalando, gingado, maloqueirado. Vem com nós nesse balanço, de diadema, São Mateus, Freguesia, Caraca, Zona Oeste. Do lado sul do mapa sai a arte que o DJ toca. É a falange fazendo sair pra entrar no CDJ. Então vai, mão pra cima. Pode avisar que o rap tá em clima de erupção. As grandes maloqueiro, vai sair do chão. Avisa lá pros boy que o gueto tá nas pistas. As grandes maloqueiro, então vai, mão pra cima. A bala se estrutura, aumenta o som. Vagabundo!